suas colegas. Gostou que daqui segue comentário de solteira, como eu vim entrando a semana inteira. Ela tá judiando do meu coração, mas desse jeito eu não aguento não. Faz melhor do que eu. Agora tá dizendo que eu sou um vagabundo.